Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Márcia Ferreira e Edelson Moura. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia de Márcio Silva. Direção geral Edelson Moura. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias, terça-feira, 26 de agosto de 2014. Destaques de hoje. Corpo de Antônio Hermínio de Moraes é enterrado no cemitério do Morumbi. PSB tem problemas em 5 dos 6 estados em que venceu o governo em 2010. Aécio promete reajustar aposentadorias, incluindo também aumento de remédios. Número de indenizações do seguro obrigatório de veículos cresce 14% no ano. Presidente Dilma recebe ministros no Palácio da Alvorada. 3 pessoas são mortas em tiroteio em frente à casa de shows de São Luís. Ministério Público apura empréstimos do médico Roger Abdelmassi. Partida de futebol pela paz vai ser disputada a pedido do Papa. Vamos agora com a previsão do tempo pela Climatempo. Região Sudeste. A passagem de uma frente fria favorece a formação de nuvens e há previsão de chuva no sul e no oeste de São Paulo. No leste de São Paulo e no litoral sul do Rio de Janeiro, as nuvens aumentam, mas não chove. Sol, calor e tempo firme nas demais áreas. Região Norte. Sol entre nuvens e chuva a qualquer hora do dia no oeste do Amazonas e no Acre. No sul do Pará e no Tocantins, o tempo segue firme e seco. Sol entre nuvens, mas sem chuva no sul de Rondônia. Sol entre nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde nas demais áreas da região. Região Nordeste, sol entre nuvens e previsão de pancadas isoladas de chuva, principalmente pela manhã, do litoral da Bahia ao litoral do Rio Grande do Norte. O sol predomina e não chove nas demais áreas. Região Sul, a passagem de uma frente fria favorece a formação de muitas nuvens e ocorrem pancadas de chuva no leste de Santa Catarina e em grande parte do Paraná. No sul e no oeste do Paraná e nas demais áreas, o sol aparece e não chove. Risco de vento forte no leste da região. Região Centro-Oeste. A passagem de uma frente fria pelo país favorece a formação de muitas nuvens sobre Mato Grosso do Sul e o oeste e o sul de Mato Grosso. Mas chove rápido pela manhã, apenas no leste de Mato Grosso do Sul. O sol brilha forte e o tempo fica firme nas demais áreas. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo e dentro de instantes estaremos de volta com o Jornal Brasil Notícias. Toda mulher sonha com uma pele bonita. O hidratante corporal Puro Ômegas trabalha a favor da sua beleza. Você precisa conhecer as vantagens de usar diariamente o hidratante corporal Puro Ômegas. Sim, porque ao usá-lo, em poucos dias notará a diferença de sua pele. Preparado com os ômegas 3, 6, 7 e 9, encontrados no óleo de avestruz, o nosso hidratante é o que há de melhor para a impermeabilidade da pele. Conheça hoje mesmo este verdadeiro fenômeno. Hidratante corporal Puro Ômegas, cientificamente comprovado como o mais eficaz produto que age a favor da sua beleza e de sua pele. Você pode encontrar em várias cidades brasileiras, através dos nossos representantes ou através do nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ainda pelo nosso televendas em horário comercial. Ligue 61 3532 69 93. Peça o seu hidratante corporal Puro Ômegas, mais um produto de sucesso, saúde com beleza. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Programa do Carlos Pitti. Carlos Pitti. Alô, meu povo! Alô, ouvintes da Rádio Canal 1 da Antena Web! Aqui quem está falando é o cantor Carlos Pitty, todas as sextas-feiras, às 10 da noite, com transmissão em rede, diretamente de São Paulo, tem programa Carlos Pitty, a programação mais sertaneja do Brasil, com a presença dos melhores artistas. Eu espero você, sexta, às 10 da noite, na Canal 1. Um forte abraço e até lá! Talentos e grandes intérpretes da música. Histórias. Curiosidades. Discografia. Agendas de shows. E muito, muito mais. Central de Biografia. Aos sábados, às 6 da tarde, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Amigos e familiares participaram do velório do empresário Antônio Hermílio de Moraes no Salão Nobre do Hospital Beneficência Portuguesa, na região central da capital paulista. O presidente de honra do Grupo Votorantim morreu nesse domingo em sua casa na zona sul de São Paulo, após sofrer uma insuficiência cardíaca. Em nota, o Grupo Votorantim lamentou a perda dele, considerado pela empresa um grande líder. Serviu de exemplo e inspiração para seus valores, como ética, respeito e empreendedorismo, o que defendia o papel social da iniciativa privada para a construção de um país melhor e mais justo, com saúde e educação de qualidade para todos, diz a nota. O Hospital Beneficência Portuguesa também divulgou nota de pesar. Perdemos um grande líder, alguém dedicado à família, à sociedade e que prezava pelo investimento e apoio às ações na área da saúde, disse o hospital. Antônio Hermílio de Moraes era engenheiro metalúrgico formado pelo Colorado School of Mines, nos Estados Unidos, e iniciou sua carreira no grupo em 1949, sendo o responsável pela instalação da Companhia Brasileira de Alumínio, inaugurada em 1955. O empresário deixa a mulher, Dona Maria Regina Costa de Moraes, com quem teve 9 filhos. A presidente Dilma Rousseff lamentou a morte do empresário Antônio Hermílio de Moraes. Em nota, ela elogiou a trajetória do empresário e se solidarizou com a família e com os amigos. Foi com tristeza que recebi a notícia da morte do empresário e presidente de honra do Grupo Votorantim, Antônio Hermílio de Moraes. Líder nato, Antônio Hermílio sempre acreditou no desenvolvimento do Brasil. Aos familiares e amigos, meus sentimentos por esta perda, diz o texto. O seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre pagou no primeiro semestre deste ano 340.539 indenizações, o que significa crescimento de 14% comparado a igual período do ano passado. Do total, foram 259.845 indenizações por invalidez permanente, uma elevação de 21% de acordo com a seguradora líder, DPVAT, administradora do grupo no país, que divulgou os dados nesta segunda-feira. O maior número de indenizações, 113.996, foi na região Nordeste, com registros de garantias por morte, invalidez permanente e reembolsos de despesas médicas e hospitalares. A informação é ainda mais relevante, porque a região tem a terceira maior frota do país. O Sudeste, que tem o maior número de veículos do Brasil, ficou em segundo lugar, com 89.466 indenizações pagas no primeiro semestre. O número de mortes caiu 13% em relação aos 6 primeiros meses de 2013. A região Sudeste registrou 37% do total, seguida da região Nordeste, com 29% das indenizações por morte. Os acidentes envolvendo motocicletas representaram 75%, 256.387 de todas as indenizações pagas, apesar de corresponderem apenas 27% da frota nacional de veículos. Os automóveis, que representam aproximadamente 60% da frota, foram responsáveis por 23% dos benefícios pagos, 67.906. O PSB tem problemas em 5 dos 6 estados em que venceu o governo em 2010. Dos estados em que elegeram governadores em 2010, o partido só não tem problemas no Piauí, onde desistiu de lançar candidato em 2014. Em 5 dos 6 estados em que elegeu governadores há 4 anos, Pernambuco, Espírito Santo, Amapá, Paraíba e Ceará, os socialistas estão bem atrás dos líderes nas pesquisas de intenção de voto. No Piauí, o partido nem sequer tem cabeça de chapa, optando por concorrer a uma vaga para o Senado. Segundo fontes graduadas da legenda, o PSB corre o risco de apequenar-se justamente no momento em que era apontado como uma legenda emergente. A maior aposta de sucesso eleitoral é o senador Rodrigo Hollenberg, que está embolado em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto para o governo do Distrito Federal. A primeira baixa significativa veio quando o próprio Campos bateu o pé no desejo de ser candidato ao Planalto. Governador do Ceará, Cid Gomes, desembarcou do PSB, ao lado do irmão Ciro, por defender o apoio à reeleição da presidente Dilma Rousseff. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, com todo respeito aos demais analistas políticos, ou então aqueles que pensam algumas coisas sobre o Brasil, tenho a impressão de que há um desconhecimento sobre o Brasil, os brasileiros, o seu povo e a gente que compõe a atual sociedade. Quando a presidente Dilma manda para o Congresso Nacional o decreto 8243, definindo o que é sociedade, para impor algo chamado de conselhos populares, penso que há desconhecimento ou maldade, quando não, cinismo por parte de quem defende tal proposta. É melhor escancarar logo. Desejam implantar desta vez definitivamente a divisão de classes, o antagonismo xiita e a discriminação exacerbada, onde os melhores exemplos estão hoje no Estado Islâmico, que degola jornalistas, ou nas castas indianas, que não pune os estupros coletivos. Os sinais não são tão tênues, vêm do uso exagerado de termos elites ou elites brancas e a frequência com que dividem o país entre pessimistas e otimistas, no claro intuito de intimidar quem, porventura, não reze por suas cartilhas. Faço esta reflexão para indagar aquilo que deve ser a maior preocupação de uma sociedade democrática. Quem comporá estes conselhos? Quem será considerado membro desta sociedade? Hoje não há dúvida que, pelo aparelhamento do Estado, serão companheiros e, no máximo, aliados, se sobrar lugar para eles. Pergunto quem representará os pesquisadores, aqueles que, por exemplo, tinham sementes raras e testes genéticos de novas espécies agrícolas. Por acaso, os entendidos invasores que destruíram estas pesquisas? Quem irá aprovar novas medidas para ampliar a produção agrícola e expandir o agronegócio? Os representantes da sociedade do MST? Quem irá compor o conselho que porventura venha decidir pela liberdade de imprensa e de expressão, proibindo o controle da mídia? Por acaso, os que condenam certa imprensa? Quem irá opinar no caso de se tentar aprovar medidas que proíbam os vândalos, os mascarados, os destruidores do patrimônio público e particular? Por acaso alguém com trânsito junto ao PCC ou a própria Sininho, aquela defensora dos black blocs?

diplomacia egípcia se esforçou nesta segunda-feira para fazer Israel e o Hamas entrarem em acordo sobre uma trégua em Gaza, onde novos ataques aéreos israelenses deixaram pelo menos 8 palestinos mortos. O Cairo, vizinho e mediador habitual, propôs um novo cessar-fogo em Gaza para deter uma guerra que em 49 dias deixou mais de 2.100 mortos do lado palestino, 70% deles civis, segundo a ONU, e 68% do lado israelense, incluindo 64 soldados. A ideia é um cessar-fogo temporário que autorize a abertura de postos fronteiriços, permitindo a entrada de ajuda humanitária e de material de construção. Os pontos litigiosos serão abordados em um mês, disse uma fonte palestina à AFP. Estamos dispostos a aceitar, mas esperamos resposta israelense à proposta, acrescentou a fonte que pediu para não ser identificada. Segundo outro alto funcionário palestino, os egípcios devem pedir que ambas as partes retomem as negociações em 48 horas. Estão sendo feitos esforços para alcançar um acordo, confirmou a AFP um porta-voz do Hamas em Gaza, Sami Abu Zuhri. Daoud Shihab, porta-voz do Jihad Islâmico, segunda força de Gaza, que participa das negociações indiretas, advertiu que o êxito dos contatos vai depender de se as exigências palestinas serão ou não levadas em conta. Mark Regev, porta-voz do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, não quis fazer comentários e limitou-se a repetir a posição de que Israel não negociará enquanto forem mantidos os disparos de foguetes palestinos. Há semanas, o Egito atua como mediador em busca de uma paz duradoura entre Israel e o movimento islamita palestino Hamas. O último cessar-fogo entrou em vigor no dia 11 de agosto e foi respeitado durante 9 dias. Durante esse tempo, os egípcios tentaram convencer os dois lados a aceitar uma trégua prolongada. A Assembleia Líbia nomeou nesta segunda-feira, em Trípoli, um pró-islamita para formar um governo de salvação nacional em um gesto de desafio ao gabinete provisório instalado no leste da Líbia e que parece incapaz de retomar o controle do país frente às milícias. A situação no país à beira da anarquia desde a queda de Muammar Gaddafi em 2011 pode ficar ainda mais complexa. A Líbia pode ter dois governos concorrentes. A reunião de Trípoli foi convocada pelos islamitas, que dominam a Assembleia e contestam a legitimidade do novo parlamento, onde são minoria. Eleito em junho, o parlamento está sediado em Tobruk, 1.600 quilômetros a leste da capital da Líbia, assim como o governo interino, em razão da violência que assola grande parte do país. O Conselho Geral Nacional, CGN, reunido em Trípoli, expulsou Abdullah Al-Temi do cargo de chefe de governo e encarregou Omar Al-Assi de formar dentro de uma semana um governo de salvação nacional, anunciou o porta-voz desta Assembleia, Omar Armidan. Os islamitas acusam o governo e o parlamento de serem cúmplices dos ataques aéreos contra os seus integrantes, realizados, segundo eles, pelos Emirados Árabes Unidos e pelo Egito durante os combates pelo controle do aeroporto de Trípoli, fechado desde 13 de julho. Um terremoto de 5,7 graus na escala Richter atingiu nesta segunda-feira a região de Arequipa, na costa sul do Peru, onde não provocou danos, segundo as primeiras informações, informou o Instituto Geofísico do Peru. O tremor foi registrado às 9h31 locais, 11h31 de Brasília, e o epicentro se localizou a uma profundidade de 56 quilômetros e 31 quilômetros a sudeste da localidade de Ático, na região de Arequipa. O terremoto afetou 3 regiões do sul do Peru: Moquegua, Arequipa e Ayacucho.

e na simplificação do sistema são absolutamente necessários, disse Aécio. Na caminhada, Aécio cumprimentou transeuntes e comerciantes, entrou em lojas e foi acompanhado por políticos aliados do Rio e cabos eleitorais. A movimentação mudou a rotina na rua, que é fechada ao trânsito de automóveis pela grande movimentação de pedestres. Sobre a candidatura de Marina Silva pelo PSB, ele respondeu que a posição da candidata nas pesquisas é uma onda e que em meados de setembro os eleitores terão maior conhecimento das propostas dos candidatos. Sem compromissos oficiais na agenda de presidente e sem eventos públicos de campanha, a presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição, passou o dia reclusa no Palácio da Alvorada. Ela recebeu os ministros da Casa Civil, Aloísio Mercadante, da Comunicação Social, Thomas Traumann, e da Justiça, José Eduardo Cardoso. Além deles, o ex-ministro da Comunicação Social, Franklin Martins, que cuida da campanha petista na internet, também entrou na residência oficial. Nem o Palácio do Planalto, nem a assessoria da campanha informaram a agenda da presidente e a pauta do dia. A expectativa, no entanto, é de que a presidente esteja se preparando para o debate de hoje na TV Bandeirantes. Será o primeiro debate dos presidenciáveis na campanha de 2014. A rebelião feita por cerca de 500 detentos há mais de 24 horas na penitenciária estadual de Cascavel, região oeste do Paraná, já deixa 4 mortos. Segundo a Secretaria de Justiça do Estado, o Comando de Operações Especiais, COE, da Polícia Militar, retomou a negociação e a previsão é de que um acordo seja feito e todos os mortos eram presos que estavam na unidade onde teve início o incidente. De acordo com informações do Departamento Penitenciário do Paraná, DEPEN, 2 detentos foram decapitados e outros 2 foram arremessados do telhado. A rebelião começou por volta das 6 horas desse domingo, quando 2 agentes penitenciários e pelo menos 6 presos foram feitos reféns. Desde então, a Polícia Militar está no local tentando controlar a situação com participação de representantes do governo e da Vara de Execuções Penais. Três pessoas morreram em frente a uma casa de shows no Centro Histórico de São Luís, no Maranhão, depois de um tiroteio. Uma das vítimas foi Carlos Fabrício Lima dos Santos, de 24 anos. Carlos era morador de São Francisco e teria saído do sistema penitenciário de Pedrinhas na sexta-feira. Ailton Marinho Jacino, de 33 anos, comerciante, e Franciana Vieira Uchoa, de 40 anos, moradora da Vila Vitória, também morreram depois de atingidos por disparos. A suspeita é que os tiros tenham sido efetuados de dentro de um Siena. Uma quarta pessoa, identificada como Derivan Viana Costa, de 22 anos, também foi atingida no abdômen e levada para o Hospital Municipal de Jalma Marques, o Socorrão 1. Ele passou por cirurgia e está fora de perigo. Na fuga, o carro colidiu com uma moto prata. O motociclista foi levado para a mesma unidade de saúde. A quantidade de empréstimos concedidos pelo ex-médico Roger Abdelmassi e a mulher Larissa Sacco chamou a atenção do Ministério Público. A promotora Lorena Ledesma, responsável por investigar possíveis crimes cometidos por Abdelmassi no Paraguai, apura as transações financeiras feitas em Assunção. Os documentos que comprovam a movimentação foram apreendidos na sexta-feira. De acordo com a promotora, há empréstimos de 3 a 10 milhões de guaranis, o equivalente a 1,6 mil a 5,3 mil reais. Os investigadores identificaram mais de 30 pessoas que foram beneficiadas pelos empréstimos. Agora, o Ministério Público quer entender as razões para eles terem sido feitos.